Conexão, Billy Johnny na cena, 081 e 19 sem nenhum problema. Não tem distância, essa descagem é direta. Pra quem achava que a ligação dava incompleta, vai segurando que a dupla chegou como sempre, fazendo o tambor girar de trás pra frente. Cotidiano é violento e tem motivo. Nós estamos tudo fudido e sem abrigo. E mal pago, jogo na seda, aperto e trago. Trago pra realidade, fogo no baseado. Veja você, no que o rap se transformou. Virou modinha de Zé Buceta de condomínio. Tá no esquenta, tá no caldeirão, tá no Faustão. Gritando que a rua é nós, puta bando de cuzão. Venderam nossa ideologia a preço de banana. O rap comparado a pastel com caldo de cana. Sabem que somos heróis pro povo pobre. E somos vagabundos livres de cultura nobre. Agora eu conto pra você como é que faz, pra fazer um rap cabuloso de forma eficaz. Metendo os modinha dentro dos pneus, tacando fogo, trazendo a favela de volta pro jogo. Daquele jeito, mais abstratos, com mais status, deixamos MCs inatos, estupefatos. Somos o monstro que você não pode derrotar. Com habilidade no mic, ninguém pode parar. Quem olha de fora, se apavora. Nossa rima é granada sem pino que detona. Hip hop é Billy Johnny e por ele que eu sigo lutando. A dupla de demente direto do manicômio. Tá resgatado, orgulho dos favelados. Só rajada de rima causando estrago. Hip hop é Billy Johnny e por ele que eu sigo lutando. Sem mid, sem moeda, pesado no jogo. Contaminado, chama os aliados. Puro veneno alucinado, tudo dominado. E pra complementar, eu vou te contar que parceria no rap é só pra quem sabe somar. Sem essas ideias de misturar o bagulho, aprende com nós, a bang dos vagabundos. Anota o recado, é Billy Johnny no movimento. O rap não para e nós que fortalece mesmo. Banca pesada, miliano na jogada. Favela do sapo, beira do rio. Nossa quebrada sabendo colar, pode ser bem chegado. As bandidas envolvidas na fumaça do bem bolado. Breja nas mesas, as caixas batendo alto. Favela suave, é os Billy de assalto. Rimado na potência do canabinol. Baia com falador, morre na ponta do anzol. Aqui é tubarão, predador dos sete mares. Terror do sistema, pesadelo dos militares. Billy Johnny. A dupla de demente direto do manicômio. Hip hop é Billy Johnny e por ele que eu sigo lutando. A dupla de demente direto do manicômio. Tá resgatado, orgulho dos favelados. Só rajada de rima causando estrago. Hip hop é Billy Johnny e por ele que eu sigo lutando. Sem mid, sem moeda, pesado no jogo. Contaminado, chama os aliados. Puro veneno alucinado, tudo dominado. Hip hop é Billy Johnny e por ele que eu sigo lutando. A dupla de demente direto do manicômio. Tá resgatado, orgulho dos favelados. Só rajada de rima, tipo como? Causando estrago. A dupla de demente direto do manicômio.